Pátio da Tampa, Santo Dona, completa LS, Torre Santos, 1895. Bom dia. 2495, bom dia. Muito bom dia, tá? 3198, sinal, embaixo e checado. Gran 3198, livre pouso pistão na 0, vento 160 graus, com 79, QNH na 0 no 7. Livre pouso 3198. Passa cargo, livre 2000, também ILF, vira tudo na chave estabilizada. Yankee Delta Charlie, mantenha-se visual, reporte através do Doutor Arthur. Bom dia, no 561. Estou sem seu desvio, por mais quantas milhas pretende manter nesta proa? Desvio, voa a mar e desce 3 mil pés no 017. Voa no 561. Firmo, 3 mil. O 00 está autorizado, se mantém. Da Gol, tem condição de voar Duna? Autorizado direto Duna, não. Está 3-1, Marius, solo 3-9, libere primeira direita, solo em 1-2, 1 décimo 1. Libera 2-1, recebemos seu equipamento. Transponder, mantenha-se visual e aqui Delta Charlie. Uma torre em 118 decimal, 95 e aqui Delta Charlie. Pelo. Yankee Delta Charlie. Reporte sobre o farol de Sapporo. Apta cargo 8487, estabilizado em ilha. Duas milhas do externo, apta cargo 8487, torre 118.95. 18.95, bom. Torre, apta cargo 8487, a uma milha de Índia, do Índia Sierra. Apta cargo 847, conseguimos baixar o trabalho? Aguarde. Uno 648, mantém quanto estará pistando zero. Controle. 27 agora, baixada e travado. Sente livre pouso pistando zero, vento 150 graus, com 79, vai destacar 8487. Livre pouso não no zero, 8487. Papatango e Yankee Delta Charlie, qual que é a minha intenção em pouso pistão no 7? 630, chama centro Recife, 1-2-6-85. Termo. Juliette Quebec Kilo negativo. Controle diretor, Salvador, e esse detalhado está passando o principal sapor. Papatango Yankee da Natucane, autorizado para pouso no pátio da Aerostar, o vento 140 graus com 5 nós. Reporte no solo controlado. Obrigado. Na mesma coisa, ali mantém cabeceiro no zero. Uno 561, reautorizado para 2.000 pés, direto Duna, livre LS, posso utilizar no lock. Uno 561. Solo 44, libere direitinho, solo em 121, decimal 1. Sei direita e chama solo, confirme 121. Afirmo, 121, decimal 1. 148, autorizada a decolagem de São Lázaro, vento 160 graus, com meia dúzia de nós. Dia Azul 4207. Autorizado direto pelo décimo, mantém 4000, altímetro 10 no 7, vigilância radar. Decolado 147, tendo controle em 1,99 decimal. Controle 198, obrigado, boa tarde. Bom dia. Patrão Yankee, Delta Charlie, confirme solo controlado. Número 48, bom dia, contato radar, direto do Jambo, vejo. Direto Jambo, 9642, ascensão 370. Oi Salvador, bom dia, bom no 561, vai passar o céu, vai estar travado. Bônus 561, tráfego habilitado, PNH 1097, tripulso São da 0, vento 180 graus, com 8 nós. Autorizado, pôs o 90, com 1017, bônus 561. Capatango, Juliette, Quebec, Silo, reporte sobre a vertical da Enzimax. 20 após passagem do Boeing na final, a Lima tem cabeceira no 0, o Oceano é 61 no 40. Gente, aguarde a autorização de pouso. O Juliette Quebec Kilo vento 1970 graus, 8 nós. Tranquilo, aguardando a autorização do pouso. Forma que tem muito, muitas aves aqui na final da 1970. Gente, Juliette Quebec Kilo. Controle Léo, 1120, desse Maúdo. No 648, passa 1270, chama centro, recebe 126, decimal 85. Tripe 5595 ali, mantém cabeceira 1-0. Afirmativo, Tripe 5595. Autorizado, considere que o solo 24, Juliette Quebec Kilo. Chame 140, decolado 54, chame controle em 199.8. Salvador, bom dia, 6140, decolamos nossa escuta. Ok para o controle. Ocean Air 6140. 6140, controle. Contato radar direto Jambo, Vigilão. Boa, Jambo, obrigado, 140. Tripe 5595, livre decolagem de Kitsuna 0, Ventura 60 graus, com 62 graus. Isso. 4207, controle, reautorizado 2000, livre LS, 017. Ok, ciente, o Steve Bexel vai estacionar a frequência livre. Salvador, muito bom dia. Trip 5595, decolou no perfil da EL. Bom dia, 5595, contato radar direto da EL, vigilante. Direto da EL, 5595. Do 4207. Estabilizado. Completa aproximação, torre 118, decimal 95. Bom dia. 95. Torre A, do 4207. Azul 4207, consegue baixar travado? Afirma, ainda é negativo. Gente, reporte quando baixar travado, azul 4207, quem negar no 0 no meio. A gente vai reportar. Gente, após o pouso do azul, a linha mantém cabeceira 120 ou 1621. Papá, o meu, Mike e a Juliette, precisa? Autorizado o táxi, chame para ingresso no TEC. 0, passe nível 150, chama centro Recife, 12, meia decimal 85. Baixa travada azul 4207. Azul 4207, livre pouso que saiu na 0, vento 160 graus com meia dúzia de nós. Mike F10, autorizado ingresso para o céu na 7, reporte quando liberando na interseção para baixo. Salvador, 35595, solicita. Prossiga. Autoriza por onde de Coral ou coordenar por onde direto de Porto Seguro, por 35595. Autorizado direto por Seguro. Autorizado direto por Seguro, muito grato, 35595. No 621, no livre decolagem que são no 0, vento 140 graus com 79. Caixa final, sequência livre, Mike Acidente. Lima, Hotel Juliette, Solo, em 121, no decimal 1. Gente, chame novamente, por gentileza, em 121, no decimal 1. A 2, zona identificação, desce para 5.116, direto de 1, veja. Taxiway, afirma, por enquanto, direto do 1162. Escolhem 1998. 5-1-6-2-1, da Goa Sony, código 5-4-5-1, na posição normal, autorizado a saída da EL, 1-6-2-1. Confirmando, 5-4-5-1? 5-4-5-1. Relativo, 5-4-3-1, no Goa no 6-2-1. Gol no 094, autorizado a alinhar e decolar de sessão na 0, vento no 60 graus com 79. Pois 1, no contato radar passando 3.000, direto Leda, reautorizado. Pro Brasileiro, voo 9621. Da Gol, reautorizado para 2.000 pés. Livre LS, chama estabilizado no lote. 864. Bruno 094, decolado ao 07, chama controle em 199.8. 98, obrigado. Controle 094. 094, bom dia, contato radar na decolagem, saída Momo, tudo mantendo 370. Bom, 094. Saída Momo, nível 370. Livre táxi, chama na interseção o Papatango Lima Hotel Juliette. Gente, alinha e mantém, reporta quando pronto, pista 17, Papatango Lima Hotel Juliette. Tango, em correção, Papá Romeu, Índia Nova Iberalpa, autorizado táxi, chame na intercessão Oscar. Autorizado decolagem, pista 17, vento 160 graus com 7 nós. Pista 5595, passa no nível 140, chama Recife, 12, 133, decimal 25. Boa tarde. Utilizado avistando o voo no 864. 1864, passando o Duna, completa LS, torre 118-95. 118-95, obrigado. Escuta da torre? Boa tarde, duas milhas para o Índia Serra. Voo no 864, com quem se recebe o marcador de série? O Índia Serra, está recebendo, só um minutinho, e identificado no áudio. O Lima Tordilete está colado ao Zulu 2, controle 1, número 9, 8, Goiás. O 9, 8, vai trabalhar aí, senhor. Boa, o Bruno 864, só confirmar a recepção do áudio e a recepção aí da frequência. Afirmo, você está recebendo áudio e indicação. Afirmo, é. Salve, boa tarde, Lima, Rafael Juliette, boa tarde. Lima, Rafael Juliette, good afternoon, score code 5454, line of maintain level 220. Alright, climb material 220 and 10-5-4 fly direct to Arup position. Whenever you have the patrol, you send it back to fly direct to Arup position, you climb to get level 220. You are clear to fly direct to Coral Interception. Coral Interception, thank you, sir. Bruno 62 da Gol, desce e mantém 2000, livre aproximação LS, altímetro no 0 no meio. Desce e mantém 2000, pés livre LS, altímetro no 0, 1 no meio. Bruno 62, 2000 pés, 1 no 0 no meio, está livre LS, está aí 1 no 0. Afirma. Não aguarde o cruzamento do nível 200. Motel Juliet has received center cleared us after Coral position fly direct to Arubi. Roger, understood after Coral position, we clear fly to Arubi position. Afirma. Voo no 621, passo nível 200, chama agora Recife, 133, decimal 25. 1-3-3-2-5, bom dia, boa semana. Realmente, obrigado. No 094, passa 1-6-0, chama Recife, 1-2-6, decimal 85, 1-0-9-4, agudo. 2-6-85, boa. Gol 1-8-6-4, só 1-5, libere Hotel Juliet, Recife Santa has cleared you to fly Coral position and then to Arubi. Alright. Salvador, voo 1864, consegue resposta dos solos. Voo 1864, solo 121, decimal 1. 121, ok. Palmeu em Indiana Federal, você decola de imediato? Ok, livre decolagem, pista 197, vento 150 graus, 109. Romeu, Indiana Federal. Pegou o número 62. 62, cliente, passando do NAR, completa a final LS, torre 118, 95. 85, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1162. Gol 1162, continua a aproximação, é pode quando bate travado, que ele é no 0 no 6. No 0 no 6, gente, gol 1162. Indiana Federal, foi decolado aos 1-8, chama o controle 1-9-8. Controle 1-9-8, Indiana Federal. Você travou o gol no 1-6-2. Gol 1-1-6-2, travou o estado livre do bolso, que foi 1-0, vento 1-6-0, grau, foi lado não. Ele pousa a pista no zero, gol 1-6-2. Controle Salvador, vou passar o Uberal da 1-7. Controle Uberal, paciente, mas tudo que o controle mantém a sua visual. Descortes de estar com o Palmeiras, ainda não é Uberal. M200, acione a identificação, desce para 4.000 pés, 1016, direto do Luna, vigilante. Solo 1-2-1, libera direitinho, solo 1-2-1, decimal 1. Edu 4082, controle, assina identificação, décimo assim, 050 Bruno, Edu 4082. Edu Mambaral, Alfa, prossegue até onde? Condições visuais, frequência livre, Índia, no Bambarão, escuta regresso. 10 para 2 mil pés, 10, 1 no meio, livre LR, resposta grisada, chinelinha 200. Juliette, controle. Hotel Juliette, passing 190.25.220. Contact now with 600 at 133.25. 4082, reautorizado para 3.000 pés, 1016. X-Ray da 1-0 estabilizado, 6200. 6200, 3 ilhas do marcador interno, completa a aproximação ILS, teor 118, decimal 95. 00, final de 4 milhas e meia, baixado e travado. O Xené 6200, general na 0, início posição na 0, ventona 60, 5.9. Autorizado pouso na 10, 6200. Cruzeiro 82 é autorizado para 2.